Tem atendimento, tem preço e tem qualidade. Supermercado Ponto Certo. Aceita cartão, faz entrega, tem variedade. Supermercado Ponto Certo. É o preferido da nossa cidade. Supermercado Ponto Certo. Aqui tem tudo que você precisa. Você compra barato, você economiza. É o supermercado de toda a família. O Ponto Certo faz parte da sua vida.